Senhor me ajudou, até que tudo chegou muito bem, até que sua mão me amparou nesta viagem rumo a Jerusalém. Quem sempre viu vai continuar a ver a sua mão estendida sobre mim, sua glória, majestade e poder. Numa constante, sua voz quero ouvir. Até aqui, Jesus, nada tenho a reclamar. Se tudo já me destes pra selar o compromisso que eu mesmo aceitei. Até aqui, Jesus, os inimigos têm ficado para trás. Pra aquele mundo eu não volto nunca mais. Por isto mesmo eu acreditei. Senhor se fez presente na tempestade e no forte vendaval. Sua presença tem me deixado contente. Sua espada tem cortado todo o mal. Quem me guardou nesta longa caminhada certamente guardará até o fim. Já não importa se há pedras na estrada, foi Ele mesmo que me fez chegar aqui. Até aqui, Jesus, nada tenho a reclamar. Se tudo já me destes pra selar o compromisso que eu mesmo aceitei. Até aqui, Jesus, os inimigos têm ficado para trás. Para aquele mundo eu não volto nunca mais. Por isto mesmo eu acreditei.